Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Let's get some and live while we are. Number 2. We are never, ever, ever getting back together. Number 1. Open Gangnam Style. Gangnam Style. As 5 melhores. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target.

Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.